Seu portal de notícias. Mais top! Chegou Pitu Remix, a Ice da Pitu. Quer refrescar? Pitu Remix pra abalar. Pitu Remix, a Ice do seu ritmo. O ano inteiro geladinha na latinha, de janeiro a janeiro. Pra se jogar, Pitu Remix, bora arrasar. Com Pitu Remix, limão ou abacaxi com coco pra você. Gostosa e já vem pronta pra beber. Beba com moderação. Rádio Mais Top. Mais de 50 mil itens à disposição. Na Ideal Tecidos pra tocar o coração. Vem, tem tudo na Ideal. Calçados, cama, mesa e banho, tecidos e confecções. Na Ideal Tecidos. O melhor tem na Ideal. Perfumes, relógios, cama, mesa e banho, calçados e confecções em 10 vezes no crediário fácil da loja. Avenida Hermógenes Coelho 2208, Setor Central, São Luís de Montes Belos. Ideal Tecidos. Instagram, Rádio Mais Top FM. A UniaSelv, o melhor EAD do Brasil, tem a graduação que você sempre sonhou. São mais de 160 opções de cursos à distância para você mudar sua vida para melhor. Você estuda quando e onde quiser em um super app que não gasta sua internet. E só no EAD da UniaSelv você tem encontros semanais para te ajudar ao longo de toda a sua graduação. Matricule-se agora mesmo em uniaselv.com.br. UniaSelv, bora que vai! UniaSelv. Eu vou aí jogar sal nessa carne viva. Tome nu. Quer saber pra onde ela vai mandar o Moção? Fique ligado na Hora do Moção. De segunda a sexta, às 5 da tarde. Aqui na Rádio Mais Top. Moção. E sábado tem os melhores momentos da semana. Às 4 da tarde, pode espalhar que eu tô chegando. Eu, Moção, aqui na Rádio Mais Top FM. Vamos na grande papai. Mais Top FM. A Rádio Mais Top, 19 pras 8. Acesse aí, radiomaistop.com.br. Tem também Rádio Mais Top FM, no Insta ou no Face. Pode ser até no Zap, 9307-6090. Aqui é Mais Top. Alô, galera, aqui é o Jorge Henrique. Aqui é o Rodrigo. Estamos no 90,9, a mais top. Grande beijo a todo mundo, galera. Valeu. Não era pra ser, mas foi. Eu tentei frear, não deu. É que seu beijo foi acima da média e eu capotei. Tô querendo você toda hora. Vacilei e a saudade tá na minha cola. Se der certo a gente atualiza o nosso status. Se der errado a sorte é do nosso quarto que assistiu a gente. Se amando intensamente, bagunça minha vida. Revira minha cama, meu coração não liga. Se gosta ou se ama, se vai durar um mês ou uma. Agora bagunça minha vida, revira minha cama. Meu coração não liga se gosta ou se ama. Se vai durar um mês ou uma hora. Não tem que ser pra sempre, tem que ser gostoso agora. Se der certo a gente atualiza o nosso status. Se der errado a sorte é do nosso quarto que assistiu a gente. Se amando intensamente, bagunça minha vida. Revira minha cama, meu coração não liga. Se gosta ou se ama, se vai durar um mês ou uma hora. Não tem que ser pra sempre, tem que gostoso agora. Bagunça minha vida, revira minha cama. Meu coração não liga se gosta ou se ama. Se vai durar um mês ou uma hora. Visita a M. Thiago, entregador. Mais um pedido chegou. Peguei o endereço, liguei minha moto, embrulhei um buquê de flor. Rua 25, eu já tô indo lá. Conheço esse lugar, conheço esse sinal. Os buracos da rua eu vi que tava igual. Torcendo pra ser só coincidência, pedindo a Deus que não seja na mesma residência. Cheguei lá na portaria, pro seu Antônio eu falei: aqui já fui um morador, hoje sou um entregador de flores pro amor de alguém. Me fala que no 106 mora alguém solteiro e não minha ex. Ela apareceu de casal, quase que eu passo mal. Sem tirar o capacete, a viseira eu molhei. Ela nem viu que era eu ali. Mesmo tremendo eu disfarcei legal. E bem pior que entregar o buquê, foi ter que apertar a mão do atual. Conheço esse lugar, conheço esse sinal. Os buracos da rua eu vi que tava igual. Torcendo pra ser só coincidência, pedindo a Deus que não seja na mesma residência. Cheguei lá na portaria, pro seu Antônio eu falei: aqui já fui um morador, hoje sou um entregador de flores pro amor de alguém. Me fala que no 106 mora alguém solteiro e não minha ex. Ela apareceu de casal, quase que eu passo mal. Sem tirar o capacete, a viseira eu molhei. Ela nem viu que era eu ali. Mesmo tremendo eu disfarcei legal. E bem pior que entregar o buquê, foi ter que apertar a mão do atual. Conheço bem o seu perfume, o seu sapato, mas disfarcei também. E pra não magoar você ainda mais naquela hora, deixei você entregar o buquê de flores e ir embora. Mais Top FM. Essa rádio é da hora. Pensa mais um pouco antes de dizer que não, não tem mais volta. Tenta entender que o que passou, passou e não, não mais importa. E fica aqui. Ei, sei que eu errei, mas eu não sou covarde, eu sei admitir. E eu não vou ficar parado aqui olhando, te vendo partir. Mas espera aí. Você foi embora como o sol das seis. Quando chega a hora, não existe talvez. Você foi embora sem se despedir. O que eu faço agora sem você aqui? Parada aqui olhando te ver. você aqui. A Rádio Mais Top, 11 para as 8. Lá se foi o boi com a corda, eu quebrei minha promessa. Voltei a beber de novo e é tudo culpa da galera. Me jogaram na piscina com o celular no bolso. Motorista da rodada também já tá muito louco. E agora, como é que eu faço? Se eu vim escondido, se alguém postar uma foto eu tô. Agora tô numa enrascada, o número que eu lembro é o da minha namorada. Amor, eu sou um sobrevivente dessa noite muito louca. Quase que me afoguei, mas me fizeram boca a boca. É sério, juro pela minha sogra, assim que o povo acordar eu me orar, eu vou embora. Amor, eu sou um sobrevivente dessa noite muito louca. Quase que me afoguei, mas me fizeram boca a boca. É sério, juro pela minha sogra, assim que o povo acordar eu me orar, eu vou embora. Doida, essa pegação, beijo na boca. Se for pra me comportar, meu amor, eu não prometo. Ainda mais quando juntar DJ Kevin, Bruno e Barreto. E agora, como é que eu faço? Se eu vim escondido, se alguém postar uma foto eu tô. E agora, tô numa enrascada, o número que eu lembro é o da minha namorada. Sobrevivente dessa noite muito louca. Quase que me afoguei, mas me fizeram boca a boca. É sério, juro pela minha sogra, assim que o povo acordar eu me orar, eu vou embora. Amor, eu sou um sobrevivente dessa noite muito louca. Quase que me afoguei, mas me fizeram boca a boca. É sério, juro pela minha sogra, assim que o povo acordar eu me orar, eu vou embora. Que festa louca, mas que noite doida. Essa pegação, beijo na boca. Se for pra me comportar, meu amor, eu não prometo. Ainda mais quando juntar DJ Kevin, Bruno e Barreto. Aqui na Rádio Mais Top, só tem música top. Wesley Safadão com Ana Castela, Covardia. Covardia! É o Safadão pronto, preparado e querendo. Daquele jeito. Covardia minha te ligar, inocência sua me atender, sabendo que eu não vou mudar, que eu não vou assumir você, sabendo que eu vou te fazer sofrer. Mas gosta do que eu sei fazer. Seria mais fácil me evitar. Mas gosta de se enganar. A rádio mais top do Oeste Goiano. Agroplay, feat com Ludmilla, dia de fluxo. Mandei nos grupos, hoje tem jet, dia de fluxo, noite promete. A cama arrumada já tá com as horas contadas, porque hoje eu não volto sem ninguém aqui pra casa. Bailão, ousadia, combão, pulseirinha, o fim, cê já sabe onde termina. Bailão, ousadia, combão, pulseirinha, o fim, cê já sabe onde termina.